Acione identificação, chegada BOMED 1 autorizada. Vai para a posição BOMED para interceptar a chegada BOMED. Altímetro em Salvador na 095, chame quando pronto para a descida. 4463, posicionada na 10, pronto. Azul 4463. Boa, do João com caravana final da 10. Afirmativo. Azul 4463, após a passagem do tráfego de pouso na 10, autorizado. Aniário Motê. Após a passagem do caravana em Latem, 4463. Capatão Oscar Wolf Kilo, solo 27, informa a parte 3. Vem, Matheus. Para a direita, chame o solo 121, decimal 9, Oscar Wolf Kilo. 121, 90, grátis, para o ponto. Informa 5, para o 08. A463 autorizado, decolagem pistão na 0, vento no 3, 0 graus, 08 nós. Iniciando azul, 4463. Salvador, uma boa tarde, é o TAN 3745, por um ponto espera da 1-0, pronto. TAN 3745, boa tarde, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter 1-0, 3745. Azul 4463, decolado aos 29, transponder 0235, case final 35, chame o controle, 120, decimal 8, meu voo. Gente, qual o transponder agora 0235, controle 208, azul 44. 63, bom trabalho, excelente. Limita, Charlie, hotel, dando uma ideia, descida. De hotel, deixa para o nível de voo 080, altímetro na 096. 080, Rita, Charlie, hotel. Voo 9128, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterno na 26 decimal 85. 5-2-6-8-5-9-1-2-2, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, azul 4463. Azul 4463, contato radar, suba para o nível de voo 180. Após 2000 pés, vai direto Coral, na saída Coral no Bravo. Após 2000, voa Coral, na Coral no Bravo, 4463. 3745 após decolagem, mantém proa até 3 mil pés após proa de Leda. Autorizado a decolagem, pistão na zero. Vento no 30, grau 07, nós. 3745, livre decolagem na zero. Mantém proa até 3 mil após Leda. Legal. Afirmativo, vamos manter até Duna, o Vitor Chagatão. E a gente está autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, reporta estabilizado. Contra, Chagatão. Mike Uniforme, desça para o nível de voo 050. Descendo para o 050 Uniforme. Uniforme 3745, decolado 32, chame o controle 120, decimal 8, meu voo. 208. Controle Salvador, uma boa tarde, Delta 3745, passar 1.200 pés, mantendo a proa de decolagem. Delta 3745, contato radar, suba para o nível de voo 360, mantenha a proa de decolagem até 3.000 pés, após curva direita e voe direto Leda. Mantenha a proa até 3.000, após 3.000 direita Leda, autorizado nível 360. Uniforme Mike Uniforme, confirme velocidade indicada. Velocidade 2, 2.0 nós. Gente, reduza para 2.00 nós. Vai seguir como número 2 na aproximação. Um tráfego que está prosseguindo pelo setor sudoeste de Salvador, Papal Fatango 4, com 190 de indicada. Você vai reduzindo para 2.00 nós. Salvador Azul 4463. Prossiga. Solicita nível 220, o nível final. Aguarde coordenação. 4463. Voo após a rolagem do Airbus da companhia, autorizado Aliar e manter no 0. Oxanem 62 no 3, autorizado. Decolagem, pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 1 no 0, nós. Iniciando a decolagem, Oxanem 62 no 3. Assente 4463, sobe então a 180, aguardando a nível mais alto. É na 6213, decolada 236, chame o controle. 120, decimal 8, com o voo. 208, boa, 6213. Controle Salvador, boa tarde, Oxaner 6213. Chalé 6213, contato radar, siga para o nível de voo 360, via saída São Bruno. Via São Bruno para 360, quando possível, Leda. Não tenho possível, guarda. Guardando. Azul 4463, suba para o nível de voo 220, autorizado como final pelo Centro Recife. 220-4463, autorizado. O 3745 pode dar morte, vá? Mantenha a Leda. Ciente. Oxané 6140 autorizado, decolagem pistão na 0, vento no 20 graus, 08 nós. Olha, o alto Costa do Filo vai ingressar Quebec para o cruzamento da... Chegou Filo autorizado, cruzamento da pistão na 7, Quebec, estacionar frequência livre. Altímetro na 0 no 5. 080, 1015, possibilidade de prontitura? Negativo, mantém a chegada. Bate lá. Xené 6140, decolado ao 38, chame controle 120, decimal 8. 08, Xené 6140, contato radar para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via saída PUCA, 6140. Azul 4463, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna correção. 128, decimal 35, a primária, secundária, 125, decimal 1. 25, decimal 35, alternando 25. 128, decimal 35, a primária. 2235, alternando 25. Can 3745, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 3745. O Xané 6213, voe Leda. Leda, 6213. Uniforme mais uniforme, desça para 4.000 pés, altímetro no 05. Descendo para 4.000 uniforme. Uniforme mais uniforme, vai seguir tráfego na aproximação, nessa posição de 1 para 12 horas no 0 milhas. É um Papa Fatango 4, conforme informado anteriormente, com 1909 graus de speed em redução. Agora o tráfego está atingindo 2.000 pés. Centro uniforme. Can 3804, reautorizado, descida para nível de voo 050, QNH 1 na 05. 050, Can 3804. Uniforme mais uniforme, reautorizado, descida para 3.000 pés, QNH 1 na 05. Agora 3.000 pés, uniforme mais uniforme. Controle o hotel agora. Prossiga. Está livrando a região do Bonopô, retorne em mar pelo setor norte. Gente, está autorizado o cruzamento entre Simbra e Duna da presente. Autorizado o cruzamento entre Duna. Reportará a virtual com a região do hotel agora. Hotel Romeu Golf, inicialmente, mantém a proa de Ceás aguardando autorização para prosseguir para Enrimar. Vamos manter pro outro Ceás, hotel Romeu Golf. hotel, informa o tráfego, é um helicóptero próximo à duna, mantendo 510, não irá interferir nessa aproximação. Está sim, está visual com o mesmo, está Charlie Hotel estabilizando o momento. Vitor Charlie Hotel com placa final, sobre torre frequência 98, decimal 95. Exato 95, Charlie Hotel. Uniforme Mike Uniforme, deixa para 2000 pés, NH1 no 5, autorizado no final do procedimento ILS X Rei da pista no 0, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, Uniforme. Controle Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, paciente da informação Mike, cruzou o nível 280, destino é Feira de Santana. Papa Vitor Índia, senhora identificação, desça para o nível de voo 120, reporte para a modificação das regras. Identificou, desce ao nível de voo 120, reportará para a mudança de regras do Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Xanemia 213, chame centro Recife, frequência 125, correção, 128, decimal 35 a primária, a secundária 125, decimal 1. 2835, 125, 1, 6213. Meu Golf, chame a torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Chama a torre, hotel Romeu Golf. Papá Romeu Hotel, Romeu Golf, ajuste no 0, 1 no 5, informa o tráfego final na 10, Papa Alfa Tango 4, irá solicitar mudança de regra visual para pousar na 1 no 7, ok? Mantenha o eixo da 1 no 7, 3, 5 livre, aguardando para prosseguir para irmã. Ok, está visual com a mesma aeronave, então vai aguardar no setor até a aeronave pousar, Hotel, Romeu Golf. Salvador, gol 2067, boa tarde, ponto de espera 0. Boa tarde, gol 2067, mantém ponto de espera pista 0. 804, reduz a velocidade indicada para 210 nós, desça para 3.000 pés, altímetro 10 no 5. 310, 3.000 pés, 1.015, 3.204. Para cancelamento. Atom Vitor Charlie Hotel, plano instrumento cancelado aos 4-4, autorizado base pela direita pista 1-7. Vento 1-10 graus 08 nós. Se possível, execute base curta, informo tráfego Kingé. Agora passando duna. Assim a gente vai efetuar a base curta, autorizado base 1-7, Vitor Charlie Hotel, já vai fazer e checar. Atom 2067, autorizado ANR, decolando 1-0, vento 1-10 graus 08 nós. Controlado, voo 2067. Afirma, voo 2067, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-10 graus, 08 nós. Alinha e decola no 0, gol 2067. Uniforme, Mike Uniforme, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Ponto 1895. Tan 3804, desça para 2000 pés, altímetro na 025, autorizado final do procedimento ILS, que se regra pista na 0, reporta estabilizado. Também estabilizado, Tan 3804, desce para 2000 pés. 089. Sente autorizado, pouso 17, Vitor Charlie Hotel. Corre, papa, papa, uniforme, Mike, uniforme, estabilizado. Papo, papo, informe, Mike Uniforme, ajuste de altímetro no 0 no 5, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informação, 37, utiliza da Gol, alinha no cabeceiro no 0, preste a enrolagem e Papa Alfa, Tango 4, já curta a final da pista no 7. Gente, poderia confirmar se tem algum tráfego para 1 no 7? Caso visual, a gente pausa no 7, para não atrapalhar seu tráfego aí. Não vai atrapalhar não, seu critério, informe, Mike Uniforme. Positivo, a gente dá pra visitar o visual e cancela e vai para 17 se é autorizado. Gente, informe Mike Uniforme, no instrumento cancelado aos 46. Autorizado base pela direita pista 17, informo tráfego 500 pés, Robson 44, no setor norte sem interferência com sua base. Gente. O hotel Romeu Golf, informo novo tráfego, quem é? Agora passando externo da 10. Irá acertar a base presente da pista no 7. Ok, o Hotel Magolfi já visual com o Edmar, vai para pouso no Interfere. Gente, Hotel Romeo Golf. A critério, reporte no solo controlado, vento 110 graus 08 nós. Reportará solo controlado, Hotel Romeo Golf. Então, Thiago, Hotel no solo 46, livrou via Papá ao estacionar frequência livre. Salvador, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, cruzou o nível de voo no 50, no momento a 42 milhas de Feira de Santana, propõe a presente mudança de regras para prosseguir em condições visuais. Papa Vitor Índia, regras de voo canceladas 1547, desça para 3.500 pés, reporte atingindo Papa Vitor Índia para troca de frequência. Centros para 3.500 pés, reportará atingindo para mudança de frequências o Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Papa Vitor Índia, apenas para confirmar, já vou visual na rota? Afirmativo, Vitor Índia. Doente. Controle Salvador, é o Gol 2067, boa tarde. Gol 2067, contato radar, suba para o nível de voo 360, da presente voo direto Leda. Direto Leda, 360, Gol 2067. Gente, hotel Romeo Golf solo aos 49, frequência livre. Papá Uniforme, Mike Uniforme, solo 50, livre à direita via Papá, ao estacionar a frequência livre. Livre à direita, informa, Papá. Vem de 98, decimal 95. Papá, entra na frente, obrigado. Salvador, está 3804, 3 milhas do GDA. 3804, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 05 nós. Pista 3804. Chama a rádio Feira de Santana em 131, decimal 3. Ainda presente, prossegue em contato com a rádio em 131, decimal 3, liberdade de grata. Papa Tango, Vitor, Índia, Juliette, livre acionar, reporte táxi. Eu li. Controle Salvador, boa tarde, passarela do 2230, transfere. Passarela do 2230, acione identificação. Chegou, passando agora a posição de Mastor, possível voar, dona senhorita. 2230, desça para o nível de voo 060, altímetro na 095, autorizado chegada a Aman. Já presente, voe direto à posição Duna, está autorizado. Direto Duna, descendo por cima altitude? 080. 080 na frente Duna, passarelo 2230, obrigado. Aliado em manter, piscando 7. Dona 970, voo 2067. Primeira nave. Voo 2067, passando 1970. Voo 2067, chame centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. 28.35.25, muito obrigado. Vitorinha Juliette, atento à possibilidade de esteira do 320 da TAM. Autorizado decolagem pista 17. Vento 130 graus, 07 nós. No solo 54, direita 121, decimal 9. Direita 29, 3204. Pronto, 3437. Então, 3437, autorizado, alinhar e decolar, 0, vento 130 graus, 612 nós. Livre alinhar e decolar, pistão do 0, 3437. Papatango, Vitor Índia Juliette, decolado ao 55. Segue farol de Itapuã, 1 no mil pés, chame controle 120, decimal 8. Farol de Itapuã, 208, Júlio. Autorizado descida para 4000 pés, QNH 1095. 4000, 1095, 2230. Júlio Salvador, cordial boa tarde, para passando Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, 1000 pés, corredor axé, reporte no farol da barra. Autorizaria o 2500, 0, 0, 0. É Papa na Oscar, ele marcava 10 graus. Piscina 260 e após, através de caixa prego, direto, Caíri. Autorizado 2500 pés, direto 260 e, quando possível, estimado para ponto. 1620, em dia julho. Agradeço. Okay. Lima Charlie Hotel, no ponto zero da Oscar, pronto para ataque, ingresso carteiro no teste. Capitão Uniforme, Lima Charlie Hotel, autorizado, ali aí, mantém 57. Ali, mantém no teste, Lima Charlie Hotel. Decolado ao 57, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208 da 3437. Papai, informe Lima Charlie Hotel, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 110 graus, 079. 210 com 7, Lima Charlie Hotel, autorizado no 7, gráfico. Alto radar, suba para o nível de voo 360, via Cidarburuno. Perfil da subida a bó, sobre o Salvador, boa tarde, Federal 9976 com a MAI. Federal 9976, acione identificação, chegada bomba médio não autorizada, desça para o nível de voo 080, altímetro no 095. Para o 080, na bomba médio 1, o Federal 9976. Volta na paragira base, na 17 Lima Jaratã, iniciando curva direita. Salvador, autoriza o Lima Charlie Hotel, gira base, cabeceiro no 7. Passarelo 2230, desça para 2000 pés, QNH1-0-5, autorizado é sinal do procedimento ILS que renda pistona 0, reporta estabilidade. 2000-0-5, autorizado o procedimento ILS para reportar estabilizado, passarelo 2230. uma baixa travada, capoeira 17. GT autorizado, toque remetida, vento 110 graus, 09 nós. 110 com 9, Lima, Itália, até o 500 graus. Frequência no 26 decimal 0, alterno no 28 decimal 8. 2093, ponto de espera 1-0. Voo 2013, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento, 140 graus, 07 nós. Alinha e decola da 1-0, voo 2013, obrigado. Uniforme Lima, Charlie, Hotel, tocou e arremeteu aos 04, prossiga para o farol de Itapuã, 1.000 pés, inicia a espera. Setor com curvas pela esquerda, aguarde para retorno ao circuito devido a tráfego agora, passando duna para pouso na pista no zero. Gente, Lima Charlie Hotel, vai manter farol de Itapuã, curva sempre à esquerda pelo oceano, Lima Charlie Hotel. CPR, visual com Cairíveis, o Vitor Índia Júnior. Vitor Índia Juliette, mantém assim regras de voo visual, tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais da presente. Apenas para informação, não há nenhum tráfego de conhecimento do controle no setor a reportar. Muito grato, cara. Até o regresso, em Jesus. Estabilizado, passadeiro 2230. 2230, completa final, chame torre frequência 98 decimal 95. Completa final 1895, passadeiro 2230, obrigado. Salvador approach, Brazilian Air Force 025, testing flight level 200, information demand. Brazilian Air Force 025, squawk identification, clear the bomb arrival, descend to 4,000 feet, candidate 1015. 4,000, 1015, 025. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Informação de tráfego, outra leve realizando espera 1.000 pés sobre o farol de Itapuã, sem interferência com a sua aproximação. Gente, 2230, aguardando a autorização de pouso. Papel uniforme Lima, Charlie Hotel, reporte visual com a TR da passaria do final no zero. Visual, minha posição de 2 horas, Lima, Charlie Hotel. Gente, uniforme Lima, Charlie Hotel, a retaguarda do tráfego, autorizado o cruzamento do eixo da 1028. Reporte para girar a base pela direita da pista no 7. A retaguarda do ATR da passadeira. A retaguarda do tráfego cruza o eixo da 1028 e reporta para girar a base o Lima Charlie Hotel. Gol 2013, da colada 06, chame controle 120, décima 8. 1208, muito obrigado. Passaria do 2230, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 08 nós. Lembre depois do piso no zero, passadeira 2830. 80, altímetro na 0 no 5. 080, 1500, Salvador, boa tarde, gol 2013, decolou suas coisas. Gol 2013, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída Arboruno. 360, via Arboruno, 2013. 09976, vai atingir agora o 0, vai passando 090 para o 080. Será 9976, decretório nível de voo 050, altímetro na 095, confirme a velocidade indicada. Está batendo 249. Tente. Ele vai descer para o 050. Brazilian Air Force 025. Roger, reducing 025, was with 300 knots, okay? 025, are you able to fly to Duna position and intercept and complete the ILS XRA final approach? Duna position? Yes, it's possible. Roger, clear the flight to Duna position and descend to 3,000 feet, QNH 1015. 3,000 Duna position, Roger, 025. General 9976, reduz a velocidade indicada para 2,109. Reduzindo 2,90, General 9976. Passarei do 2230, decolação no solo ao 08, livre à direita, chame solo 121, decolação 9. Livre à direita, chama solo 219, passarei do 2230. Boa tarde, 3378. 3378, autorizado, linha e mantém, zero. Sinal baixado, travado, cabeceira 17, Lima Charlie Hotel. Lima Charlie Hotel, tráfego avistado, autorizado, toque e arremetida, pista 17, vento 120 graus, 079. 120 com 07, o Lima Charlie Hotel, pouso sinal. Pouso sinal, afirmo, autorizado, pouso sinal, pista 17, 120 graus, 629. Grato, Lima Charlie Hotel. A 3378, após decolagem, mantém proa até 5 mil pés. Tem proa até 5 mil após a decolagem, 3378. Correto, então 3378, autorizado decolagem, pista no zero, vento 130 graus, 629. Tem decolagem, então 3378. 125, décima 1. Ok, Recife 1260, secundária 1251, no gol 2013, muito obrigado. Brasil 025, complete reduction to 2009. 200, reduce. Federal 9976, reporte estabilizado. Confirme tem condições de incrementar a velocidade em 20 nós para sequenciamento? Tem condição, sim. Pode incrementar. Tente grato. 1255, desça para o nível de voo 060, QNH 1005. 060, voo 205. Enter, boa tarde. Vector in for space, turn right, head 245, your limit is radio 270, Observador VOR. Right, 245, the limit is 270, Observador, 025. Decolado ao 1-1, chame controle Salvador, 1-2-0-8. Controle, boa. Contato radar. Suba para o nível de voo 370, mantenha a proa de decolagem até 5.000 pés. Temporo até 5.3378. O 2771 reautorizado descida para o nível de voo 060. 060, 2771. Salvador, Chanel, 6223. Chanel, 6261, identificação, chegada voo médio não autorizada, reduza para 250 nós e desça para o nível de voo 120, altímetro na 015. Azul 2771, vetoração para sequenciamento, correia esquerda, proa 025, o limite é a radial 300 de Salvador, 2776. Gente, esquerda 025, limite radial. Confirma o limite radial? 300 de Salvador, vai ultrapassar o curso do localizador, 2771. Gente, 300, 2771. É 320 ACN, identificação, chegada BOMED 1 autorizada voando BOMED, desça para o nível de voo 070, altímetro no 015, reduza a velocidade indicada para 250 nós. Primeiro para 7.000, moro BOMED, reduzindo a velocidade para 250 nós. Venha 320. 3378 cruzou 5.000. 3378, dá presente, voe direto Momo. Momo dá presente. Sete reautorizado descida para o nível de voo 050, altímetro na 015. 050, 1015, azul 2771. Could you confirm the altitude limited to 025? 3000 feet, 025, 3000 feet. Roger, 3000, descending. Mantém present heading. Affirmative. Desça para o nível de voo 060, QNH na 025. 060, 255. 25, turn left heading 180. Left heading 180, 025. Brasil 025, reduce your indicated speed until 180 knots and complete with turning left heading 160 and report established on localizer. Left 160 and report on the localizer course, 025. 025 will follow traffic now 10 o'clock 60 miles and a Boeing 734 with 180 knots and 60 miles in front of you. Roger, the traffic on TCAS 60 miles out. Descent to 2000 and report established, cleared the ILS XHA final approach. Roger, 2000 and we will report established. Sideral está estabilizado no INS 190, Sideral 9976. Sideral 9976 completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895. Azul 2771, para interceptar o localizador, corre à direita para o A060, reporta estabilizado e desça para 3.000 pés, QNH 1095. 3.000 pés, 1095, curva à direita 060 para interceptar o localizador, vai chamar estabilizado 2771. 1255, desça para 4.000 pés, altímetro no 095. 4.015, 2755. Repouso no 0, será o 9976. Reduzindo, vai. Chanel 6320, desça para o nível de voo 050, altímetro na 05. 050, na 05, obrigado. Chanel 626, reautorizado descida para o nível de voo 080, QNH na 05. 080, Minequim. Onde localiza o course? 025. Brasil 025, complete final approach, call Salvador Tower, frequency 118, decimal 95. 1895. Salvador, Oceana 6356, sem informação, mais. Oceana 6356, sem identificação, chegada BOMED 1 autorizada, reduza para 250 nós, desça para o nível de voo 090, altímetro no 015. 090, frente, reduzindo 250 nós, Oxané. 23378 cruzando 110, pode lá frutir. Mantenha a saída, aguarde. Oi, COG, Buda presente. O 3378 autorizado. COG, Buda presente. Aí. Altimeter 1015, continue approach, number 2 for landing. Andy, number 2 for landing, 025, roger. Where is the master master? 125, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 255, 2005, obrigado, uma boa tarde. Azul 2771, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés estabilizado, 2771. Controle Salvador, Azul 4422, boa. Azul 4422, acende a identificação, chegada Bomed 1 autorizada, desça para o nível de voo 180, altímetro 105, reduza para 2509. Está descendo para 180, Azul 4422. 1255, complete redução para 1909, vai seguir um Alfa Tango 72 na aproximação, agora com 1909 ground speed em redução a 4 milhas para a posição Duna. Reduzindo, 140 nós, 255. S71, complete redução para 1709, vai seguir na aproximação Embraer 135, 5 milhas e meia à sua frente, com 1309 de ground speed. 2771, se possível, reduza para aproximação. Ciente, 170, se possível reduzir para aproximação, é o mesmo no transponder, 2771. 1255, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa, o seu limite é o... É, magnética 100 de Simbra, Gol 255, desça para 3000 pés, KNH 10015. Mantendo a proa, desce de 3000. Gol 255, é possível a gente reduzir mais e aí manter o perfil? 5 vai seguir um Alfa Tango 72 na aproximação e redução. Gente, vai manter 160 nós. Gente, então está autorizado. 255. Controle Salvador, 6144, 3144, aciona identificação, chegada bom médio não autorizada, desça para o nível de voo 190, QNH 1095, reduza para 2509. Fazendo 025, confirme o April. VIP April. Roger. 2771. Completa o sinal de semitorre, frequência 1985. 1985, 2771. 1255, desça para 2000 pés, altímetro 0.05, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporte estabilizado. 2000 livre ILS, ótimo, estabilizado, 255. Janai 6320, reduz a velocidade indicada para 1.90 nós, correção, 2.90 nós, e desça para 3000 pés, altímetro 0.05. Janai 6226, desça para o nível de voo 060, QNH 1005. 560, Melequim. Vai atingir 180, 4422. 422, desça para o nível de voo 100, QNH 1005. 100, 4422. Janai 6356, desça para o nível de voo 070, QNH 1005. 070, Janai. 3144, reautorizado e descida para o nível de voo 110, altímetro 1005. Controle 6320, pode considerar as restrições de intacta? De altitude afirmativo, complete correção. Reduza para 2109. Reduzindo para 2109, livre das restrições, 6320. Oceania 226, desça para 4000 pés, QNH 1005. 4000 e 6356, desça para o nível de voo 050, QNH 1005. 050, Oceania. Azul 4422, desça para o nível de voo 060, QNH 1005. 060, 4422. Brasília 025 on the ground at 22, vacate the runway via taxiway Echo and taxi via Alpha and Delta. Maintain position Delta and stand by to continue taxi via runway. Roger, leaving on Echo and we maintain on Delta 025, expecting to cross. 680-6320. Janeiro 6226, complete redução para 2009. Localizador. 255, completa final, chame torre, frequência no 8.95. 295, é. Xané 6226, complete redução para 2009. Vai manter 180. 2009 é suficiente, 6226. 200. 6, copiou o controle? Copiou, 200. Controle 6320 para continuar a descida. 6320, descer para 2000 pés, QNH 1005, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado o procedimento, terminal estabilizado, 6320. Xané 6226, descer para 3000 pés, QNH 1005. Xané 6356, descer para 4000 pés, altímetro 0005. 4000, 1015, Xané. Tan 3144, reduz a velocidade indicada para 250 nós. Desça para o nível de voo 100, altímetro 0.05. Já está reduzido 150 nós. 100, altímetro 3144. Para o controle, Papatango, Osso, Wolf e Uniforme. Golf Uniforme aciona a identificação, está em contato radar, agora 57 milhas do oeste de Salvador. Foi para a posição BOMED para interceptar a chegada, chame quando pronto para a descida, o altímetro no 0.05. Juno 44 reautorizado descida para nível de voo 080. Reautorizado 080, 3144. Livre via Eco, chame solo 121-9. Via Eco, solo 121-9. Azul 4422, desça para o nível de voo 050, QNH 1005. Livre pouso 1205. 5422. 050-4422. Tan 3144, desça para o nível de voo 060, QNH 1005. 060-1005, localizador, 8-6320. 6320, completa final, chame torre, frequência no 8.95. 295, obrigado, bom dia. Xané 6226, desça para 2000 pés, altímetro no 0.05, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporte estabilizado. Autorizado, Xané 6356, vai seguir tráfego da companhia, nossa posição de 1 hora 12 milhas, com 2009 de ground speed em redução, passando 4500 pés para 2000 pés. 6356, reduza para 2209. Frente, fechando a redução, a Xané 6356.